comunidade da Baixa da Égua, seu Manel. Alô, Kidade, Cidade Nova, em memória, tamo junto. Andando swing não nega ancestralidade, bebendo e fumando não tenho dom pra santidade. Sem a cruz, mas com fé. Sem pânico, desenrolando sempre o argumento, falando do caos, denunciando o tormento. Livre e solto, sem porão. Rezando também que eu não sou de ferro, pedindo ajuda, esquecendo desse ego. Vivendo amor e chorando em vão, querendo a flor no jogo duro da ilusão. Da contramão pra desvirar. Viver, dever divino. Não aponte o dedo de Deus, pois o sol virá contramão, queira ou não. Amar é pão da vida, ázimo da vida. Viver não é ilusão. Jogue, lance dados desse mundo seu. Andando swing não nega ancestralidade, bebendo e fumando não tenho dom pra santidade. Sem a cruz, mas com fé. Sem pânico, desenrolando sempre o argumento, falando do caos, denunciando o tormento. Livre e solto, sem porão. Rezando também que eu não sou de ferro, pedindo ajuda, esquecendo desse ego. Vivendo amor e chorando em vão, querendo a flor no jogo duro da ilusão. Tem tanta contramão pra desvirar.